Fala, cinéfilos de todo o Brasil, e estamos começando mais um Cinecast! E dessa vez com presenças muito ilustres, com amigos, gente de primeira qualidade para discutir um assunto que vocês vão gostar demais. Vamos falar sobre ele, a lenda do cinema, Woody Allen. Vamos analisar os seus principais filmes, vamos falar sobre muita coisa legal. E estamos aqui com ela, a minha delícia, Érica Peçanha. Boa noite, não desprezem a masturbação, é fazer sexo com a pessoa que você mais ama. Assim falou o Woody Allen. Do meu outro lado do fone nós temos ele, sempre aqui comigo, o meu amigo Ricardo Azambuja. Fala galera, até hoje eu não sei porque o Woody Allen não filmou em São Gonçalo. Do meu outro lado do fone, a nossa estrela da noite, ele que é o meu amigo, Jeff Navarrin. É isso aí, a realidade é dura, mas é o único lugar que a gente pode comer um bom bife. E para completar esse super time, não podia faltar ele, que é a estrela do Facebook. Estamos falando de Felipe Martins. E aí? Ele já tá em ritmo de carnaval. A melhor introdução ever do Cinecast. Então hoje estamos aqui para falar tudo que você quer saber sobre o Diário. Vamos analisar os filmes, passar por todas as fases e falar muito sobre esse gênio do cinema, como ele revolucionou e o melhor que está por vir sobre o Woody Allen. Não saia daí, daqui a pouco a gente já volta. Six months? Are you kidding? Six months you're gonna go for? We've come this long. I mean, what 6 months if we still love each other? Hey, don't be so mature, okay? Fala galera, então vamos começar esse primeiro bloco analisando um pouco mais sobre a vida do Woody Allen. A gente vai iniciar falando sobre como o Woody Allen revolucionou o cinema e se tornou um dos gênios da sétima arte, principalmente na arte do relacionamento e como os críticos o adoraram. Quase todos, né? I've just picked up a fault in the AE-35 unit. É, quase todos. Ninguém. Sempre tem o do contra, né? Então, galera, pra começar, acho que a gente pode falar um pouco sobre, enfim, como é que foi o começo dessa carreira de Woody Allen. Jeff, como é que você analisa esse começo da carreira dele? O que você tem a analisar sobre isso? Poxa, o Woody Allen é um prodígio, né, cara? Com 15 anos ele já escrevia pra jornal, ele já escrevia programa de rádio, ele já escrevia comédia, piada. O cara, desde pequeno, já mostrava esses sinais de genialidade dele. Oxe, caralho. E, pô, ele começando assim na comédia, ele fazia stand-up e tal, antes de ser diretor. E ele até faz hoje em dia também, mas embora ele não foque mais nisso. E desde sempre, cara, as pessoas gostavam das piadas. Gosto. É, em 64, né, Jeff? O Woody já era ele já era muito respeitado como comediante, né, cara? É, tanto que ele, acho que fez algumas gravações de shows e tudo mais, foi indicado até um prêmio Grammy, se eu não me engano, com relação a isso, né? E acho que a primeira experiência cinematográfica de Woody Allen, na verdade, já no, em 65, né? Quando ele faz o Kiki a Gatinha, não é isso? É, o WhatsApp. É, Busquete, alguma coisa assim. Exatamente, exatamente. E ele estreia como diretor em 69 com Um Assaltante Bem Trapalhão, não é isso? É, eu acho que foi isso sim. É, ele já não era o diretor do Kiki a Gatinha, não, ele só escreveu, né? Eu acho que ele só escreve o Kiki a Gatinha. E aí ele, como diretor mesmo, em 69 com Um Assaltante Bem Trapalhão. E cara, o impressionante, né, pessoal, é que de lá pra cá, cara, ele lança um filme por ano, né? Isso é impressionante demais. Cara, é isso. É, e, cara, se a gente for analisar, ele tem mais filmes. Assim, não vou dizer mais filmes bons, mas ele tem uma sequência de filmes geniais muito grande, não é isso? Tem. Eu conto muito filme genial dele aqui. Não, agora tem bastante filme coisa. Ruim, mas. É, mas eu, assim, a gente espera que ele mantenha a pegada, né? Porque ele já é um senhor, né? É verdade, ele já é um senhor. Manter um filme por ano é algo já complicado até pela idade dele, né, cara? Pois é, eu acho assim que ele tá numa fasezinha que basicamente tá filmando em lugares que oferecem uma grana pra ele filmar, né? Então, viajar de graça, comer de graça, então acho que a boa vida vai continuar e os filmes vão continuar juntos. É, na verdade ele tá filmando em lugares que estão ainda dando dinheiro pra ele filmar. Pois, né? Porque, é. Apesar de tudo, de todo mundo considerar ele um gênio, ele não consegue fácil financiamento dos filmes. É verdade, não, provavelmente é não, até porque os filmes deles não são, tipo, mega blockbusters, né? É, não dá uma mega bilheteria e tal. É verdade, se a gente for analisar, por exemplo, Meia Noite em Paris, né? O Meia Noite em Paris foi, acho que a bilheteria do Meia Noite em Paris é quase de todos os filmes dele somado, ou algo do tipo. É, porque ele tá ficando mais comercial, né, cara? Tá ficando um pouquinho mais comercial, os atores são mais comerciais e tal. Então tá chamando o grande público pra ver os filmes dele, né? É, na verdade isso é meio que uma evolução, porque antes ele usava muito os atores conhecidos dele, a esposa dele lá, quantas vezes atuou com ela. E hoje em dia ele meio que tá abrindo mais pra outros atores. Eu não classifico isso como evolução, não. Eu acho que ele tá tentando se adaptar ao mercado. Eu acho que se fosse pela vontade dele, ele não faria isso, não. Eu não sei, talvez ele esteja vendo, porque, tipo, tal cara vai encaixar bem nesse filme, vai fazer como se fosse eu fazendo, aí o cara vai pegando. Talvez seja esse o critério que ele tem usado, assim. E o elenco que ele tem buscado e tal, são atores, assim, os mais novos, que, em teoria, por exemplo, eu não juntaria pra fazer um filme, mas o cara juntou e deu certo, assim, na maioria das vezes. Atores que já trazem a bilheteria, né? Pois é. Qual ator, por exemplo, você não chamaria pra fazer um filme? Ai, um ator que eu não chamaria pra fazer um filme? Pô, aquele cara que fez o escritor no Tudo Pode Dar Certo. Desculpa. Aqui, no... isso, cara, tá. Não, aquele cara é bom do Seinfeld e tal, não é ele, não. É o outro, o cara do último, Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos. Ele é muito fraco, aquele cara não diz nada, é um merda. Eu, sinceramente, vou deixar minha opinião aqui, vocês podem, obviamente, concordar ou discordar. Quero até a opinião do Felipe também, pra ver o que ele acha. Mas eu não chamaria o Owen Wilson pra fazer um filme. Porra. Minha opinião. Eu não gosto dele como ator, entendeu? É, pois é, e porra, essa talvez seja uma grande qualidade dele, porque... estratégia dele. Encaixou bem, né, cara? Talvez ele tenha visto uma coisa que só a gente não viu. O papel do Wilson lá ficou muito fácil pra ele fazer, porque ele é o Woody Allen no filme, né, cara? Tá muito Woody Allen. Ele caiu muito bem pro papel, porque é um papel fácil pro cara fazer, um cara meio, tipo, de 30, 40 anos, assim, naquela fase ali. Então, não foi um papel muito difícil, ele fez muito bem. E o Owen Wilson tá acostumado a fazer esse tipo de filme também, porque ele não faz só comédia, ele faz muito filme com o Wes Anderson também. Ele não é só um ator dessas comédias idiotas. Não, pois é, assim, de primeira eu talvez não escalasse o cara, mas numa conversa, vai ver que o Woody Allen sentiu alguma coisa que os outros não sentiriam e falou, bom, é com esse que eu vou, e deu certo. Um cara que eu não colocaria em um filme... É o ator que faz uns filmes lá com ele, o cara que faz o Annie Hall, que sempre faz o amigo dele naqueles filmes do começo, assim, tem aquele cara com cabelo meio Black Power, assim, e tal. Ele é um ator que eu realmente nunca gostei do cara e nunca quis ele nos filmes, mas ele, né, colocou e tal. Muito estranho aquele cara. Pessoal, eu queria levantar uma bola aqui pra gente discutir nesse começo de cinecast, que eu acho que é importante. Eu acho que, talvez, não sei, vou colocar aqui a minha opinião. Mas eu acho que nunca existiu um cineasta que conseguisse entender tão bem o relacionamento e o quanto complicado ele é como o Woody Allen faz, né, cara? Eu acho que, assim, ele consegue, né, por exemplo, com filmes como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Manhattan, Sonhos de um Sedutor, enfim, ou até os mais recentes, como Vicky Cristina Barcelona, ele envolve um romance totalmente confuso, né, mas muito mais realista do que os mostrados em outros tipos de comédias românticas, enfim... Eu acho que ele consegue transportar isso bem pro filme, né? Pois é, eu acho que, assim, ele me transmite muito aquela questão que eu acho que tem na maioria do ser humano e tal, que é aquela inquietude, sabe? O cara, ele me parece uma pessoa muito inquieta e questionadora e tal. E, porra, ele deve questionar tudo quanto é coisa em relacionamento. E daí que vem toda a expertise dele pra fazer esse tipo de coisa, né? Ele, na vida particular dele, deve ser um cara mega filosófico, blá blá blá, e aproveitou isso pra fazer histórias engraçadas, outras menos engraçadas, com o pé mais na realidade e tal, mas acho que por isso que ele vai tão bem. Mas, ô Bruno, com certeza isso daí é verdade, cara, porque, tipo, apesar de ele conseguir fazer os relacionamentos com o Annie Hall e tal, um casal meio complicado, assim, ele conseguiu agora no, no Você Vai Conhecer um Homem dos Seus Sonhos, um cara velho namorar com aquela aquele clássico, né, o cara velho rico namorando com uma jovenzinha, bonitinha, tudo em cima e tal, e ele fez muito bem também o relacionamento dos dois, e, então dá pra ver que ele amadureceu de conseguir fazer esse tipo de relacionamento, também conseguir fazer o relacionamento de Annie Hall e fazer todos esses tipos de situações, assim, entre casais. Eu acho, inclusive, se a gente for fazer uma análise um pouco mais profunda, a gente vê que, na verdade, não só essa questão do relacionamento, ele traz um pouco dos próprios relacionamentos dele pro filme, né, pessoal? Acho que isso fica bem claro nas fases, inclusive, que ele passa, não é isso, Jerry? Traz muito, cara. Ele próprio, naquele livro Conversas com o Diário, que um cara faz entrevista com ele desde que ele começou a carreira, praticamente. E ele juntou todas as entrevistas e postou num livro. Muita coisa do que o Woody Allen faz é inspirado na própria vida dele. Érica, você acha que a sombra que o Woody Allen coloca no filme, você acha que isso é um pouco também dessa personalidade que ele, assim, ele não consegue extravasar talvez na vida real dele, ele joga isso pro filme como uma forma de fuga ou até mesmo de entendimento? Essa coisa de soltura de sombra normalmente ocorre nos autores reprimidos, né? Sim. Eu acho que a sombra dele tá andando por aí em tudo quanto é filme, nunca esteve escondida. Sim. Não, mas eu digo assim, ele traz isso da vida real dele, que ele não consegue talvez extravasar, e aí leva essa situação ou talvez as situações da vida dele também pros filmes, e no filme ele solta a sombra dele e deixa ela fazer o que ele acha que ele poderia fazer na vida real. O que eu acho, observando toda a linha do tempo, pra mim ele tá seguindo o caminho contrário. Ele se encontrou e em um determinado momento dentro da vida dele, ali parece que ele tá querendo se desconstruir, fazendo feitiços muito diferentes de filme, como alguns eu nem reconheço a presença dele no filme. Então isso que eu não compreendo da filmografia dele. Eu tô achando que tá ficando confuso. Eu não tô entendendo se ele tá tentando se adequar ao mercado ou se ele tá num momento da vida dele que ele tá procurando realmente coisas diferentes. Não sei responder. Não, assim, pelo que eu conheço do Diário, e eu falo assim, parece até que ele é meu brother, né? Mas pelo que eu conheço assim, do Diário, ele é muito experimentalista, cara. Ele gosta de testar coisas novas o tempo todo. Ele fazia mais isso antes, por exemplo, Zelig, que é um filme maluco pra caramba. O Dormiô, que é outra maluquice. Hoje em dia ele não faz mais tanto, mas ele sempre gosta de experimentar coisa nova. Eu não acho muito que é tentar se adequar ao mercado mesmo, porque ele não precisa disso a essa altura da. Sabe por que eu acho que é? Zelig é sensacional, hein, cara? Eu gosto do Zelig também. Não sei porque que o Jeff quando não gosta, mas. Ele não conseguiu que nenhuma produção americana ajudasse ele. É um cara que sempre fez show sobre Nova York, sobre os Estados Unidos. De repente ele é renegado dentro do próprio país. Ele tem que ficar perdido. Eu gostaria, fugindo um pouco agora e trazendo a bola para o começo da carreira do Woody Allen, eu queria trazer aqui para a discussão da gente as influências do Woody Allen, né? A gente está falando de gente como Ingmar Bergman, Groucho Marx, Federico Fellini, Cole Porter, enfim. Eu acho que essas influências todas passam também nos filmes do próprio Woody Allen. Você vê que a gente vai falar mais adiante que ele tem uma fase em que os críticos consideram ele muito mais próximo dos filmes do Bergman, né? Talvez de uma forma, como é que eu posso dizer, não tão específica, mas enfim, a sombra mesmo do Bergman, né? Mostrando talvez contrapontos. Eu queria uma opinião de vocês sobre esse tipo de influência. O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Às vezes você encontra uma... Agora, usando a palavra que o BBB adora usar, né, já que tá aí, uma afinidade cultural com alguém, ou até modus operandi mesmo, e, porra, parece que o cara encontrou com Bergman. E, num primeiro momento, vai ver que teu trabalho vai se confundir com aquela tua fonte, mas depois você encontra um jeito e não é por isso que essa fase, sei lá, é menos boa que as outras e tal. Acho que é mais... Sim. É aquele negócio, é tentar encontrar o caminho dele. E as influências, no primeiro momento, vão falar mais alto. Enfim, acho que mas, é isso. Mas, cara, tipo, ninguém faz nada sem ser influenciado. Não, por ninguém. Concordo tipo, plenamente. Do ponto, ele é um cara que sempre foi influenciado. E ele cita o Groucho Marx no Annie Hall, eu acho, se não me engano, que é das melhores piadas e tal, ele no... no monólogo do início e tal, e se ele tá de boa em ser influenciado e tem orgulho disso, acho que não tem problema nenhum ser influenciado e, né, ter achar o caminho esconde. Próprio. Ele não esconde. Esconde isso de ninguém. Ele fala muito que gosta de Bergman e todo mundo sabe disso. Ele sempre fala que é influenciado pelos filmes que ele vê. Até, por citar de novo o livro que eu falei, O Converso com o Diário, tem vários pontos ali de cenas que ele fala que praticamente copiou mesmo. Tipo o que Tarantino faz. Uhum. Tem várias cenas ali que ele fala, ah, essa cena que eu vi em tal lugar, um ângulo tal, com a lente tal, e eu queria fazer igual porque achei muito bom. Não, eu acho até bom o cara virar e falar, bom, eu tenho influência de não sei quem, não sei quem, porque eu acho que dá mais até um destaque pro trabalho dele, porque o cara que gosta do Bergman automaticamente vai querer ver, nem que seja pra falar mal, entendeu? Pessoal, então esse foi assim, o nosso primeiro bloco, foi as considerações iniciais desse debate, que ainda vai entrar nas fases, vamos falar sobre cada fase da vida do Woody Allen no cinema. Espero que essa discussão fique nesse nível, porque tá muito bacana. A gente já volta. We've come this long. In what 6 months if we still love each other? Hey, don't be so mature, okay? Bom, galera, então estamos de volta. Volta para falar um pouco mais sobre o Woody Allen. A gente vai agora fazer uma análise sobre as principais fases do Woody Allen. A gente vai tentar entender um pouco mais como é o universo fantástico da cabeça desse gênio do cinema, na minha opinião, claro. Eu acho que na opinião de muitas pessoas também. Eu acho que na de todo mundo que tá aqui, acho que ele é um gênio, né? Tanto que merece esse cinecast especial sobre ele, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a parte de comédia da vida de Woody Allen. A gente vai falar sobre os filmes que introduziram ele realmente no mundo do cinema. Jeff, qual o filme que mais marca essa fase pra você? Qual que você tem aquela lembrança mais positiva, digamos assim? O que marca essa fase, mas é o meu preferido dessa fase, pelo menos, é A Última Noite de Boris Grushenko, que é o de 75. Que é legal. Diz que tá terminando já essa fase. Mas essa fase dele, engraçado que a Erika falou agora há pouco que ela não reconhece o Woody Allen em alguns filmes, né? Sim. Mas eu acho que alguns filmes dessa fase é que não dá pra reconhecer o Woody Allen, que ele se moldou com o tempo, né? O que você vê, o Dorminhoco, por exemplo, é um filme que parece os Trapalhões, cara. É muita gag visual, é muita comédia pastelão. Exatamente o Woody Allen que a gente conhece, sabe? Apesar de ter certas piadas inteligentes e tal, mas não é o foco do filme. O foco dos filmes dessa época realmente são a comédia. É a parte, como você bem colocou, né, Jeff? É a parte visual. É a piada fácil, é a piada pronta, digamos assim, né? Não é uma piada tão fácil, não, né? É a piada pronta até pro nível do Woody Allen, na minha opinião. Mas eu acho que era fácil de você entender. Era mais fácil do que as atuais, pelo menos. Sim, sim. Na minha opinião, você tem filmes aí como Bananas, tem filme como Dorminhoco, que são filmes, como falei, piadas prontas, né, Jeff? O Bananas, por exemplo, não sei se vocês sabem, a gente não falou antes, mas o Woody Allen, ele escreve livro também. Ele é um cientista. O Bananas, na verdade, é um conto dele, que ele tinha escrito pra um livro, e que, cara, o conto é sensacional, muito bom, mas no filme não ficou tão genial contando conto, sabe? No filme ele apelou mais ou menos pra isso que a gente falou, pra comédia fácil, pra comédia pastelão. Sim. É interessante, né, Ricardo, fazer uma análise dessa época, porque ele começa, assim, as rupturas do Woody Allen, das suas fases, elas são muito bruscas, você consegue perceber, né, Jeff? Você consegue ter essa noção exata de quando ele tá fazendo a ruptura. Mas os filmes dessa época, no meu entendimento, tá? Pode ser que a gente vai fazer uma análise aqui e a gente pode chegar a uma outra conclusão. Mas no meu entendimento, ele quer tentar conquistar o público, ele quer tentar cativar do que ele já fazia, não é isso? O que eu ia falar, por exemplo, A Última Noite de Boris Grushenko já é um meio termo também, que apesar dele estar nessa época aqui, ele já flerta muito com Bergman e com a fase mais memorável dele, que é comédia inteligente e tal. Sim, sim. E ele também nessa fase, ele flerta muito com o experimentalismo dele, né? Porque aquele tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar, é um filme bem experimental. É verdade. É um filme que você vê que ele tá começando a ousar em algumas coisas também, né, Jack? Pois é, ele tá ousando ali, porque naquela época não se fazia muito disso, né? Mas a grande mudança do Woody Allen aconteceu depois de Memórias, cara, e a trama do filme é sobre isso. Então ali você tem a linha entre o Woody Allen palhaço e o Woody Allen drama e tal. Eu gosto muito dessa fase de comédia. O Teste de Ferro, por acaso... Porra, eu adoro. O Teste de Ferro, por acaso, é muito maneiro, porque ele pega o contexto lá da época, naquela fase do macartismo lá nos Estados Unidos, que o nego tava passando o rodo em comunista e tal. Sim. E faz um filme, porra, pra mim é brilhante. Eu lembro que eu tava na escola, um professor de história falou, porra, tem um filme que é maravilhoso, ele tava dando aula sobre o macartismo. Aí eu peguei pra ver, já gostava do Woody Allen, peguei pra ver. Porra, é sensacional, o cara, ele tá lá no café lá onde ele trabalha, o maluco é um atendente. Aí os amigos chegam pra ele e falam, porra, cara, tá, a repressão tá foda, nego tá atrás da gente, a gente não consegue publicar mais nada, a maioria escrevia pra seriado na TV e tal. E a gente não consegue publicar mais porra nenhuma, ninguém aceita nada. Porra, publica aí você. É, ele tá bom, fazia na camaradagem, depois ganhando um pouquinho. Aí ele pegava os roteiros, pegava tudo, ia na TV e mostrava, ó, o que eu escrevia. Aí, pô, chegou uma fase que o nego falou, porra, isso tá maravilhoso, começou a publicar direto. Mas só que ele não escrevia bosta nenhuma, né, cara? Aí o nego pedia pra ele alterar roteiro, aí tem uma cena que é ótima, que trancam ele numa sala pra ele alterar o roteiro. Aí ele não sabe o que fazer, liga pro cara, pula a janela, pega lá embaixo, sobe, com a confusão dos demônios. E no final, cara, é sensacional. No final ele já tá olhando, se reúne com os amigos dele que escreve. Olha, fala, esse texto tá uma merda, eu não vou apresentar isso. Isso não é pro meu nível. Sendo que ele não escreve nada, cara. É completamente genial. Dentro da mesma fase, você gosta e desgosta de filme, entendeu? Dentro da fase de comédia, eu não gosto de alguns e gosto de outros. Enfim, a obra dele é tão rica que permite isso. Você, dentro das fases, gostar e não gostar de alguém, de algum filme, entendeu? É, porque, por exemplo, nessa fase aqui, eu não desgosto dele. Eu não gosto do Dorminhoco. Mas fora isso, eu não desgosto de nenhum. Mas eu também não acho que tem nada genial nessa fase aqui. Eu não vi o Teste de Ferro, por acaso. Eu acho... Esse filme eu destaco da obra dele. Não, eu destaco. Esse filme, pra mim, é uma... É genial. Dentro da obra dele, é ótimo. É, o que eu ia colocar aqui, dentro dessa nossa discussão, é o seguinte. Essa primeira fase dele da comédia, a gente tem que entender também, né, Jeff? Que ele transporta o que ele já fazia... E ele leva isso pro cinema pra poder continuar. Na verdade, é uma continuação do que ele já vinha fazendo. Pois é, o caminho mais fácil, mais óbvio. Exatamente, é o caminho mais fácil. Ele já era consagrado na comédia. Então, o que ele faz? Ele se aproveita disso, joga pro cinema. E, obviamente, se ele já era consagrado antes, no cinema ele continua fazendo a mesma coisa. E também é consagrado por essas comédias. Elas não são geniais, eu também concordo com você, Jeff, eu não vejo nenhum nada absurdo, tanto é que a fase que a gente vai falar depois, que é a grande fase de consagração dele, que são filmes que são considerados geniais, mas são bons filmes de comédia, são filmes, como o Ricardo falou, que tem um cara, nível refinado. Acho que pro nível de comédia, pra mim eles têm uma certa genialidade idiota, que o Jari é meio assim, ele é um gênio idiota ao mesmo tempo e tal. Eu acho isso bacana, porque os filmes dele são muito engraçados. É difícil você pegar um filme pra você começar a assistir, como esse Um Assaltante Trapalhão, pra você ver a vida do cara e rir do começo ao fim, ou como Banana, se você também rir do começo ao fim. Tem umas cenas, tipo, muito boas. E são filmes que estão em evidência até hoje. Você vê ali um Bananas e você identifica o Woody Allen como um revolucionário aqui do Brasil e tal, socialista, que os caras falam. É, pô, quando que vai ser a revolução? Daqui a 6 meses. Poxa, mas eu aluguei um carro. Não, realmente, é o texto do Banana é genial, cara. Agora, o problema que eu falo do Diário nessa fase é que, nos aspectos técnicos também, ele não era um bom diretor. Diretor mesmo, sabe? Saber filmar bem, ele não sabia nessa fase. É o que a gente falou, ele tava experimentando muita coisa também, né, Jeff? Ele tava aprendendo, eu acho que ele tava... Foi uma fase pra ele boa, pra ele se acostumar, digamos assim, com o quê? Se acostumar com o tipo de narrativa que o cinema pede, com o tipo de fotografia, enfim, com toda a parte técnica do cinema, isso na minha visão, tá? Pra ele realmente ter esse entendimento e fazer o quê? Absorver todo esse material pra que ele possa, depois da segunda fase dele, que a gente daqui a pouco vai falar, que ele possa aí sim deslanchar e mostrar um material convincente, que você fala, caramba, esse cara realmente é diferenciado. É verdade, mas é a minha visão, é a minha visão, assim, vocês, obviamente cada um tem a visão. Porque outra coisa que eu queria, e aqui que o Ricardo destacou bem, que eu acho importante a gente comentar, é o seguinte: nessa primeira fase dele, ele tem abertura pra fazer esse tipo de coisa, essa ironia, entendeu? Realmente pegar e fazer esse humor inteligente, às vezes, mas também misturado com essa coisa um pouco visual, pastelão, como o Ricardo falou. Isso é interessante, porque é difícil você ter filmes hoje, por exemplo, com esse tipo de humor. Eu acho que não tem. Se a gente for parar pra analisar, ou parar pra pegar, você não tem um filme inteligente que te faça rir, entendeu? Mas a pergunta é por que não tem? Ah, mas aí é porque... Cara, definitivamente não tá batido. Não, batido não tá, mas é... Cara, pra você fazer esse tipo de humor, você tem que ter uma cabeça muito privilegiada pra poder achar onde você vai inserir o teu humor, assim. Isso, eu, por exemplo, na hora de fazer resenha pra filme, eu prefiro fazer uma resenha com toque de humor, mas busco fazer um humor que muita gente entenda, mas também não quero que seja aquela coisa mega baixa, entendeu? É, eu acho que ele usa muito referências, assim. Você olha pro Bananas e você às vezes acha engraçado alguma coisa porque você remete a algum personagem que você conhece e que você acha engraçado. Então eu acho que essa ligação, ela existe, assim. Eu obviamente, numa escala muito menor, tenho essa preocupação também na hora que eu estou escrevendo. E ele tem na hora de botar na tela, mas essa transição, essa pitada de humor inteligente, vai, vamos botar isso, ela é muito difícil. Só pessoas realmente privilegiadas conseguem fazer isso de uma maneira boa e legal. Ah, é legal a gente ressaltar aqui também que uma coisa marcante no diário é que ele tá muito piada com religião, e ele é ateu. Ele foi criado como judeu, né, mas ele é ateu. Sim. E ele começa isso fora de Grushenko, né? Porque antes disso não tinha piada sobre religião. Muita gente não gosta dele por causa de algumas piadas que ele faz. We've come this long. In what 6 months if we still love each other? Hey, don't be so mature, okay? Bom, pessoal, então vamos para mais um bloco aqui do Cinecast, onde nós vamos falar agora sobre a fase considerada pelos críticos uma fase da consagração. É a fase em que talvez o Woody Allen tenha produzido os melhores filmes de sua carreira, certo, Jeff? Eu acho que ele produziu um dos melhores, mas eu não diria que todos da fase são os melhores, não. É, mas como eu tava falando, o Noivo Neurótico e Noiva Nervosa tá com certeza no top 3 dele. E Interiores, muito bom também. Tem muito filme bom aqui, mas eu não diria que a fase inteira é a melhor. É, o Manhattan, eu gosto muito dele porque... aquela estética dele lá, preto e branco e tal, numa época que nem precisava mais disso. É, eu acho bem legal, assim, dá um clima maneiro pro filme. E tem a Diane Keaton também, que ela é muito boa, eu gosto muito dela. O Woody Allen também gostou muito dela. É, eu acho assim, o Manhattan, cara, tá, na minha opinião, tá? Ele é uma obra-prima, assim. Não, o Woody Allen, muito. Eu acho que não conseguiu fazer na carreira dele nenhum outro filme do mesmo nível do Manhattan. Isso na minha opinião, ah, tá? Ah, depende, cara. O Noivo Neurótico, o Noivo Nervoso é muito bom. Ah, mas eu não acho do mesmo nível do Manhattan, não. Sim, eu tenho que dizer que eu me envergonho disso, mas eu não assisti Manhattan. Manhattan é muito bom, vale a pena. É, cara, pra mim ele une o que há de melhor realmente em filmes românticos. Ele tem aquela história de um homem que é apaixonado por Nova York, mas que cai de amores pela mulher do amigo. Enfim, tem uma fotografia realmente muito bonita o filme, né? Não, é sensacional, que a fotografia, cara. É sensacional. Manhattan, inclusive, a cidade, no caso, ela é um componente do filme vivo ali. Tá toda hora, ela é um personagem quase, né, Ricardo, do filme. Pois ela é, ele... O Jalen, ele tem muito... É um mérito dele. Ele consegue, nos filmes dele, captar a alma da cidade, entendeu? E, pô, Nova York, mais do que qualquer outra cidade que ele já tenha filmado. De tanto que vira marco mesmo. Quando ele deixou de filmar em Nova York, passou pra fase europeia dele lá, as pessoas questionaram pra caramba isso, o porquê da escolha dele. Ele diz que ele se encanta pela cidade e tal, e vai fazer. Hoje em dia, a gente pode até questionar, dizer que ele tá indo pela grana e tal, mas... ele diz ele que ele vai pra cidade onde ele se encanta, e ele filma onde só filma se rolar uma química entre ele e a cidade. E com Manhattan, cara, rola muito, assim. Você consegue ver, pô, tem coisas que combinam com a cidade, né? Tem as músicas da Piaf combinam com Paris, as músicas do Sinatra combinam com Nova York, os filmes dele combinam com Nova York. É justo, eu concordo, acho que é por aí sim. Eu acho que, inclusive, pra quem gosta de comédia romântica aí, cara, acho que Manhattan é um filme que tem que estar no top 10 aí, né? Não, tem que ver, cara. Você tem que ver por tudo isso que a gente falou. Fotografia excelente, história muito boa. A Diane Keaton, eu sou fã dela, gosto muito dela. O Woody Allen, então, não precisa nem falar. E ele gosta mais ainda. É, ele gostou bastante. Verdade. Ele gostou bastante. E, porra, vale muito a pena, assim. É, você que tá querendo começar nesse mundo do Woody Allen depois de ouvir o nosso podcast, pode botar o Manhattan como um dos primeiros da lista, sem medo de errar. Six months? Are you kidding? 6 months you're gonna go for? We've come this long. Deixa eu só falar, gente. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Eu sei que a gente já tá colocando, mas vamos tentar só colocar o pessoal aqui na ideia dos filmes. Ele tem em 77 O Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, que eu gostaria muito de ouvir a opinião do Jeff sobre esse filme. Eu acho que achou sobre essa produção do Woody Allen. Eu acho que todo mundo considera esse a obra-prima do Woody Allen, né? É o melhor filme dele. Eu não considero o melhor, mas eu considero um dos três melhores. Uhum. E realmente, cara, é genial esse filme. O modo como ele trata o relacionamento aqui, as piadas são muito boas e... Cara, assim, é obrigatório algum cinéfilo ver A Noiva Neurótica e Noiva Nervosa. Foi quando ele ganhou o Oscar também, né? Sim, pra muitos críticos, inclusive, cara, é um dos filmes mais revolucionários dos últimos 40 anos em termos de comédia, em termos de espetáculo, entendeu? O filme tem vários momentos, tá, tanto bons quanto ruins, é normal de qualquer filme, mas tem aquela deliciosa história, né, de amor entre ali a Alvy Singer, né, que é um comediante judeu, o Alvy Singer, né, que é um comediante judeu, e a Annie Hall, que é obviamente o nome do filme, né? Que aí fica pela figura da Diane Keaton, que, pô, não tem o que falar, vocês já falaram tudo, na minha opinião, mas é que talvez, assim, das mulheres que o Woody Allen trabalhou, isso na minha visão, a Diane Keaton é que consegue ter o maior grau de entrosamento com ele, química, e faz essa mistura de inteligência e sofisticação, né? Ah, eu acho que é a que mais combinou com o ator, não com o diretor. Com o ator foi ele. Foi ela, desculpa. Não, e eu acho que ela é muito icônica mesmo na filmografia do Woody Allen, cara. Os filmes dela e o Woody Allen juntos combinam muito bem, cara. A química dos dois é ótima. Cara, tem um negócio que a gente tem que falar que é importante. Ele foi o filme de estreia da Sigourney Weaver. Foi o primeiro filme dela, né? Essa da Diana eu não sabia. Eu sei que a gente tá falando aí da Diana Keaton, ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme. E o filme ganhou 4 Oscars, cara. Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz e melhor roteiro. Sim. Ele não vai receber, né? Parece que ele tocava sempre jazz com o pessoal numa banda toda segunda-feira e como a premiação era, ele não foi. Não, ele tem uma banda. Ele tem uma banda de jazz, ele se apresenta em vários festivais aí. Ele toca saxofone, isso? Ele toca eu já eu vi o cara tocando sax. Clarinete, no saxofone, não é isso mesmo. Eu já vi ele tocando sax também, cara, mas talvez o instrumento principal dele seja o clarinete, mas... 6 months? Are you kidding? Tá bom, voltando aqui ao tema, em 78, o nosso senhor Woody Allen faz o filme Interiores, no qual ele utiliza lá um clima mais pesado, mais opressivo, aquela questão dos dramas dirigidos mais pelo... Eu acho que é uma referência direta ao Ingmar Bergman, acho que o Jeff... Também acho. Né? Eu acho que totalmente. Ele tem essa... Ele marca... Acho que esse filme marca uma mudança mais radical na carreira dele, né? Inicia aquela fase na qual ele mescla com toda a capacidade brilhante que o Woody Allen tem. A questão da comédia... O romance, o drama, entendeu? Acho que Interiores é marcado por isso, né, Jack? É o primeiro grande drama dele também, né? Porque ele sempre focou muito mais na comédia, apesar de Interiores ter um pouquinho de comédia também, ele é muito mais drama do que qualquer outra coisa. E é um filme bem ousado, porque é um filme fechado, se passa praticamente numa casa só, tem poucas cenas lá de fora, se eu não me engano. também. E pô, é muito bom realmente ser muita influência de cinema francês, principalmente do Godard, do Bergman. É, exatamente, do Bergman. Então, enfim. Agora, legal, Jeff, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma conexão. É no Interiores que o Woody Allen começa a entender um pouco mais de quem ele viria a ser daí pra frente? Provavelmente, acho que sim. Acho que é porque o Noivo Neurótico e o Noivo Nervosa Interiores são perfeitos um seguido do outro, porque são duas fases da carreira dele, né, cara? Porque o drama mais pensativo, mais pesado, mais, né? É, mais pesado, e a comédia mais inteligente, que são os dois focos dele. São realmente os dois filmes aí que bem emblemáticos no começo de carreira dele. Ele seguiu bem as duas linhas. Continuando aqui, a gente já falou sobre o Manhattan, a gente já colocou as nossas considerações. Depois disso, ele faz o Memórias, né? Que é de 80, não é isso, Jeff? É, Memórias eu também não vi. É, que ele conta a história do diretor de cinema, que estava prestes a receber uma homenagem, e passa a recordar de momentos que passaram em sua vida. Eu acho que depois desse filme, Memórias, vamos pular então, para ir para os Sonhos Eróticos de Uma Noite de Verão, e que ele volta a se inspirar também no Bergman. Esse é outro que não vi. É de 82 esse filme, conta a história de dois casais no início do século passado, que meiam um fim de semana no campo. Eles passam a discutir sobre sexo em diversas situações inusitadas. Esse filme, inclusive, é o primeiro filme dele que ele faz com a Mia Farrow. Exatamente. Queria ser a mulher dele aí por muitos anos, e talvez a parceira que ficou mais tempo com ele, não é isso, Jeff? É, eu acho que sim. Acho que a Mia Farrow é a que mais atuou com ele. Mais que a Diane Keaton, até. Mais que a Diane Keaton. Apesar da gente ter falado que a química entre ele e a Diane Keaton, na nossa opinião, no ouvido de Jeff, mas eu acho que deve ser a mesma que a minha, não funciona tão bem quanto... Quer dizer, funciona muito melhor, na verdade, do que com a Mia Farrow, né? É, eu acho que eu prefiro ir com a Diane Keaton também do que com a Mia Farrow. Eu acho que até pela Diane Keaton ser mais atriz do que a Mia Farrow, né? Não, vamos falar a verdade, é porque ela é mais bonita. É, também. A Mia Farrow é feia demais. É por isso, cara. Não vou ficar medindo palavras. É porque ela é mais bonita, ponto. É visualmente mais agradável. Pô, é óbvio. O Ricardo é aquele cara que ele perdeu o freio social. Ele tá fazendo tudo pro processo. O que ele fala? Ele fala, não me processa, me processa. O freio social dele já foi muito pro espaço. Fala sério, rapaz. Hoje a gente tem que ficar travando a língua. Só quem pra mim, quem tem que travar a língua é o Lula mesmo assim, porque ele não tem escolha. Ele tem que calar a boca dele. Mas não é, cara, tem que falar aí, porra, é mais bonita, por isso que é melhor. A química é óbvio que vai rolar. Pô, química com mulher feia, cara, não rola, né? É verdade, realmente. Em 83 ele produz o Zelig, quer dizer, produz, faz, né? Enfim, o Zelig que é. Assim, esse eu já vi, e esse tem uma ideia brilhante. Eu achei que era um documentário, eu olhando eu falei, que porra é essa? Parece um documentário, eu troço louco. É um documentário, como a gente chama hoje em dia, né? Pois é. E engraçado, eu acho o Zelig uma ideia genial, mas eu acho mal executado. Eu acho que ele sem ritmo, ele é chato. Ah, ele de fato ele é chato, ele é chato. Mas é um bom filme. A ideia realmente é interessante, né? Você fazer uma pseudobiografia de uma pessoa que na verdade não existiu, né? Pois é. É, na verdade, um documentário sobre uma pessoa que não existe, que tava em todos os momentos da história. É o Agamenon, pô. É o Agamenon. É o Agamenon, só que muito melhor, né? É, sim. Eu entendi o link, mas... Eu não vi o Agamenon, não. Só deixar bem claro, eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu só vi o filme. Quer dizer, desculpa, eu só leio no jornal, eu não vi o filme, não. Uma curiosidade desse filme do Zelig, na verdade, é que ele usa uma técnica, na verdade, quem introduz a técnica é o Gordon Willis, que é o diretor de fotografia dele, né? Mas que com imagens de arquivos consegue fazer com que o Allen contracene com personagens, né, importantes da primeira metade do século. A gente tá falando de Adolf Hitler, o Papa Pio XVI, enfim. E aí, se a gente for fazer um link, isso aqui é bem legal, porque você vê como é que a referência, né, quando bem executada, a gente consegue perceber e apreciar. O Robert Zemeckis, né, ele faz 10 anos depois isso em Forrest Gump. Ou seja, esse trabalho visual que ele consegue fazer, né, que com o Allen, obviamente, produz ali de uma forma sutil e de uma forma divertida, que no Zelig, dessa pseudobiografia, o Zemeckis vai buscar essa referência, faz esse link e traz pro Forrest Gump, né? E isso que eu ia falar isso agora, que é muito parecido com o que foi feito no Forrest Gump. Eu não sabia que era a mesma técnica, mas... É, a mesma técnica. Assim, The League tinha tudo pra ser um dos melhores filmes de Woody Allen, porque a ideia é muito boa, algumas piadas são ótimas. Toda a ideia do personagem de The League é muito boa, mas eu acho que o resultado é chatíssimo. Não, é um filme meio boring mesmo, mas... É o que você falou, assim, entra, acaba entrando pra história da filmografia dele, porque a história é realmente muito boa, assim, de tanto que virou técnica depois e tal, mas a execução realmente é meio chata. Se você tá começando a ver o Woody Allen por conta desse podcast, pode deixar ele ali pelo meio da fila que... Não vai te matar, começar, não. Se você começar por The League, você vai desanimar. É, tu não vai querer ver, cara. Então, assim, quer começar? A gente vai falar mais tarde deles, mas... Começa intercalando um filme mais novo com um filme da fase comédia dele. Aí depois que você já estiver gostando dele mesmo, que for aturar qualquer merda que vier, aí você pode ver o The League, não sei como é que ele chama isso. Mas você pode ver que aí você vai ver tranquilo com outro olhar, entendeu? Com um olhar mais complacente, digamos. Eu queria destacar agora que nessa sequência do The League ele fez Broadway Danny Rose, de 84, né? A Rosa Púrpura do Cairo, de 85. Hannah e Suas Irmãs, de 86. Porra, você falou Hannah, eu achei que viu o Montana depois. Eu falei, não, ele não ia fazer essa merda comigo. Ele não ia falar, não, ele não vai fazer. Eu juro que eu achei que viu o Hannah Montana. Não, Hannah e Suas Irmãs, de 86. Por é falar... mais elogiado dele, exatamente. Né? Nesses quatro filmes, eu acho que vale a pena a gente destacar o Hannah, né? Porque é um dos, realmente, como o Jeff já falou, é um dos mais destacados. E a Rosa Púrpura do Cairo, né? Que pra muitos é talvez uma das mais divertidas comédias do cinema, né? Mas eu não assisti. Não, mas esse filme, A Rosa Púrpura do Cairo, pra muitos críticos, talvez é um dos filmes mais divertidos do Woody Allen e nem sequer concorreu ao Oscar, só pra vocês terem uma ideia. E assim, é considerado um dos grandes momentos da década de 80 esse filme. Ah, mas também Oscar não é parâmetro pra porra nenhuma, né? Vamos combinar. Tem muito filme ruim que já ganhou Oscar, ator ruim que já ganhou, ator que deveria ter ganho e não ganhou. Porra, a Fernanda Montenegro não ganhou Oscar. Né? E não devia ter ganho mesmo, não. Mas, enfim, tem uma porrada de coisa. Assim, do complemento. Não, ele começa primeiro, não porque grandes atores não ganharam Oscar. Aí manda Fernanda Montenegro, eu tô esperando. Não, é porque, porra, tem é isso que eu tô falando. Tem, pra você falar, o Oscar não é parâmetro de porra nenhuma. Porque a Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar. Pô, na boa, desculpa, todo mundo pode gostar dela, mas eu acho ela uma merda. A mulher fez Zazá na TV. Porra, vocês viram aquela novela Zazá? Que boa merda que é aquilo? Porra, não vale, cara. Então, porra, o Oscar não é, pra mim não é parâmetro pra nada. Deixa eu te falar, eu adoro o Oscar, mas eu realmente concordo que não é parâmetro pra nada, mas eu adoro ver o Oscar. Eu também gosto. Ah, festa todo mundo gosta, né? Festa é bom pra caramba. Mas é mega chato, aqui, é mega chato. Voltando pra nossa pauta, que é importante, a gente vai falar de Hannah e Suas Irmãs. Jeff, eu acho que desse período que a gente falou aqui, que a gente citou desses quatro últimos, ou cinco últimos filmes que ele fez, é o mais, talvez seja o mais importante, né? Dentre esses aqui que você citou agora, é o mais importante. É bem existencialista e tal. Ganhou o Oscar também, não ganhou? Ganhou de roteiro original. Só disso? Não teve de melhor ator também? Não, acho que teve. Michael Caine. Acho que o Michael Caine é a Diane Wedd. Michael Caine, esse nome é sensacional, cara. Tem um monte de galera que se amarra no nome, né, cara? Michael Caine. Michael Caine, quase My Precious. Tem muita gente que confunde as duas coisas. Eu nunca tinha reparado isso até agora. Pô, que isso, cara? Toda vez que eu escuto, eu lembro de vários. De vários Cazuza. Todos eles se amarravam no Michael Caine. Cara, eu demorei agora uns 3 minutos pra entender, mas eu nunca tinha reparado isso, cara. Cara, isso tá me saindo melhor que a encomenda. Mas... Não fale encomenda não, que o assunto não é propício. 6 months? Are you kidding? Terminamos por aqui a nossa primeira parte do especial Woody Allen. Queremos agradecer a você que escutou até agora e prepare-se para a segunda parte na semana que vem. Valeu, a gente se vê lá. Até a próxima. When they landed on Plymouth Rock, if today